senhora de uma imensa América interior, de uma mistura homogênea de mil sentimentos, fato, relato de um ato negro. Aê, eu só sei que John negou desses negros forte que abraça forte, mesmo que chega no pegou um conta quinte, um obalo. Aê, eu só sei que John negou desses negros forte que abraça forte, mesmo que chega no pegou. Sorriso bonito de negro esquisito, nascido em noite de luar. John saiu de mim, se jogou no mundo, espalhando no canto o mal de amar. Sorriso bonito de negro esquisito, nascido em noite de luar. John saiu de mim, se jogou no mundo, espalhando no canto o mal de amar. Mistura de cor, raça, sangue, amor, nesse seu balançado indefinido. Nego às vezes dava macumba lelê, balançava até comigo. Mistura de cor, raça, sangue, amor, nesse seu balançado indefinido. Nego às vezes dava macumba lelê, balançava até comigo.